2000 com 1008, repassará localizador, tá 3190. 5 livre da colagem, pista no 0, vento 080 graus, 17 nós. Iniciando a decolagem no 720. Canal 4711. Entendido que já está na bata, ok. Temos 5-4-5 para seguir. Autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677. Saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5472, coteja. Autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 77, da El, Leda Ilhéus, transponder 5472, controle 119.80, tripe 5-4-5. Cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. Sola é o trip 5401. Prossiga. Positivo, nova tentativa de acionamento na posição, por gentileza, autorização. Excelente, chama para o pushback. Chamará. Salvo Salvador, boa tarde, novamente o TAN 3567. 3567, prossiga. Paciente da Papá para cópia para Bés, ilha, se possível 380. Afirma, pronto para cópia? Oi, Salvador, Gol no 395, boa noite, família Pristano, baixado da base. Gol no 395, ciente, tem livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 18 nós. Autorizado pouso, não no 0, no 395. Condor 076, Bom Survival, descend level 050. Bom Survival, descend level 050, Condor 076. Chamará o 3567. Solo L6720. 6720, prossiga. Por gentileza, só para confirmar, nossa saída será pela. É por isso que 50 será, aliás, a nossa rota será pela 50 até Vitória mesmo, né? Destino Galeão, via prevista 50. Afirma, só queria saber qual é a rota que o senhor tem aí para oferecer para a gente. Nós não temos o seu plano ainda. Deve aparecer dentro de mais 5 minutos. No repetitivo é o previsto 50 com saída da EOLE da BDEV. Olha, então é isso aí. Então a gente aguarda, estamos na escuta aqui. Muito obrigado, amigo. Estabilizado no ILS, é o TAN 3190. TAN 3190, complete ILS, chama torre 1186. 286, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, OTAN 3190, estabilizando a localidade no IRS. Boa tarde, OTAN 3190, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3190. Tempo. Gono 395, Solos 25, livre à direita, 1219. Boa tarde. Direito 219, boa tarde, 395. Solos Salvador, Gono 395, livre à segunda. Taxi via Alfa, Kilo e Pátio 3, chame para ingresso, pátio principal. E Alfa aqui no pátio 3, a porta está ingressada no principal, 395. Solo Trip 5401, pronto para o puxamento. 3190, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Livre pouso no 031190. E segue Alfa, mantendo daquilo, 395. 5401, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, que será táxi. Pronto para cópia? 950, prossiga, senhor. 720, autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, Midev. Decola da 10, curva direita. Controle 19.8. Aciona 55 no 4, coteja. 325. 288-3325, Recife, 399, batalha. Chamo nessa, grato. Console Trip 5401. Bonfer, descendo, 4000 feet, flight 1008. 4000 feet, 1008, and radio 250 after box on 006. Queco Delta, vento 080 graus, 14 nós, livre da colagem, pistão no 7. Piso 190, Solos 28, 219. Boa tarde. 219, boa tarde. Recente, aguarde para prosseguir. Aguardando. Boa tarde, eu tô 3190. Tô 3190, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi Aquilo. Via Alfa, mantém antes daquilo, tá 3190. Queco Delta, decolado 29, controle 1998, bom voo. CV 98, controle, graças. Topa, Mike Queco Delta. Mike Queco Delta, controle 500 pés, corredor Axé, reporte para regresso. Felicita 1000, direto Manati. 1000 Manati, center. Delta. Oh, tô. 5401, está pronto para o táxi com 3 horas de autonomia, alterna Vitória. Gente, fala pessoas a bordo. Mantém escuta, por favor. O PAB confirmado 37. 37 a bordo, altímetro no 008, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera chamará a torre 118. 118-6. 118-6, graças. Cono 395, táxi via Kilopat 3, portão número 5 do principal, observando o trip, iniciando o táxi à frente. Ok, segue Kilopat 3 pro 5. 3195. 3190, táxi via Kilopat 3, portão 612 do principal. Gente, táxi via Kilopat 3, portão 612, 3190. Pro Salvador, boa tarde, gol no 601, informação Quebec, descida para o 160. 601, desça para 050, chegada Bonfim. 050 na Bonfim, gol no 601. Confirmando Juliette, aqui é a Alfa. A Juliette é a nossa direita aqui. Tiffen 128, decimal 8, alterna 13325. Recife 1288, alternando 13325. Obrigado, bom serviço no 755. Corrigindo, Dael 1260, alternando 3325. 1260? Isso, comandante. 260 no 3325. Obrigado, até a próxima. Sandel, Leda, voa direto do Dev a 3550. Controle 119, decimal 8 e o transponto 552. Só corrigindo agora. Quem decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Pazel, Leda, voa do Dev, upper novembro 857, seguro, upper 16, Luff, upper 14, toquinho. E manter o trip 540. Gente, está 8002, foi autorizado o galeão, nível de voo 380. A nossa rota vai ser após Bidev, upper novembro 857, seguro, upper Zulu no meia, Gruff, upper Zulu 14, Tokin. Decola da 10, curva direita, saída da El e Leda. Controle em 1198 e o transponder 5520. Correto, mexe para cima da minha taxa. Chamaremos. Quem é que está livre de decolagem? 10540. Nothing portal 500. Roger, send it to 3,000 feet. Cajun 008, come establish a localized course. Descending 3,000, 1008, rotor contour 076. Now descend to 2,000 feet. Aí. Come establish a localized course. Conável 076, 2,000, 234, controle 1,198, bom voo. 198, obrigado. Departure control, this strip of 5401. Maintain heading crossing 2,000. Hey, under radar Sivan, trip 5401, Dial Departure. Okay, in the Dial Departure, radar surveillance trip 5401. request, if it's possible, direct to dial position, the present position. Maintain dial departure, 5401. Okay, maintain dial departure, 5401. Corona 076, localize established. Yeah, Roger, reducing for approach speed and the contact over the tower, frequency 118.6, bye-bye. Good evening, 118.6, bye-bye, Corona 076. Olá, Salvador. Boa tarde novamente, o TREP 5495, agora para pushback e acionamento, está no... Pátio 3, box 612. C4 no 5, está autorizado, reporte por box. Autorizado, reportará C4 no 5. Nome localizador, ajuste no 008. Descida FIA para o lock, descida para 2000. Emitiu o localizador. Final runway 10. Roger, condo 076, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 17 knots. Clear to land runway 10, condo 076. Informe na rotatória. Aerolinha 720 na posição 4 para o puxa acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Chama táxi 10, 6720. Paulo Salvador, 3567, posição 12, pushback e acionamento. Estou em Salvador no noite decimal meia para ingresso no circuito, November 9. Condor 076 underground at 39, call 121 decimal 9, bye bye. Condor 076, 1219, bye bye. India November Alpha, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Condor 076. Condor 076. 76, Condor 076, taxi by taxiway Alpha, and left taxiway Kilo, April number 3, report to enter the taxiway Juliet. Condor 076 via Alpha, left turn via Kilo, April 3, and report Juliet. That's right. Menos. Gente, Guardião 01, o senhor tem condições de manter separação com o tráfego na final de 3 milhas? É um Charlie 150, 1500 pés em, descendo? 3894, Buena Pro de Mari para a chegada Mari, ajuste no 08, autorizado descer via até 2000 pés, informa o localizador. Ciente, autorizado via, já está mantendo a Pro de Mari, 2000 pés, está 3894. Relativa a sua identificação. Identificou, 3894. Eu vou questionar o guardião para ver se não vai atrapalhar, ok? Guardião 01, não confirme. Se o Indian November Alpha fizer um 360, melhora pro senhor ou não? Sem problema, o guardião tá mantendo 310, controle se meu filho, tá evitando o tráfego do Indian November Alpha. Ah, ok, então. Ciente, o mesmo vai manter a aproximação. Indian November Alpha, continue a aproximação no 7. Identificou, 3894. Para o TaxiWeb 6720, nós temos 136, autonomia de 3,48, alterna com fins. Contrato com fins, 136, 3,48, autorizado táxi, signa aeronave ATR da Trip, no ponto de espera torno 1, 8, 12, 9, 12. Os pistão no 7, vento 090 graus, 169. 0290 graus, 090 graus, ponto para recuperar. Para Mari, 3894 desce via para 2000 pés, altimetro no 008, conforme estabilizado. Cliente, confere 15, 14 milhas agora para Mari, autorizado via 2000 pés, o TAN 3894. E decola da hora 0495. Região 01. Prossiga. 01 com proa norte, acidente de trânsito, ocorrência. Guardião 01. No 601, 3 milhas para o marcador externo, complete a aproximação, e sem redução de velocidade, chame a torre no 8.6. Gente, vai chamar a torre no 7.6, no 601. Eu posso esperar no 0 e pronto. 6720, mantém um ponto de espera. Tem 20 web. Salvador, boa tarde, gol no 601. Sinal baixado, checado. Gente, gol no 601, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 18 nós. Gente, livre pouso para o 601. Lip 54 no 5, decolada 244, controle 1998, bom voo. Muito obrigado. Controle Salvador, Trip 54, 195. 5415, meu cordial. Contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Da EL, vigilância no perfil, 5415. Puxa no ar, não pode esperar por 1 no 8 nesse momento. Alfa, ponto 0186, é a frequência da 3.7. Bom voo, Schreiber. Matheus, eu tô. Ainda não tá visual com o local de pouso. Estimado de pouso? negativo, daqui a 5 minutos o guardião deve estar no ponto do acidente. Controle 85495. Prossiga. Possibilidade de voarmos ilhéus? Inicialmente mantém a saída da EL. No perfil grato. Ciente. Guardião 01, na escuta. 11. Sona 076, via Juliet, gate 11. E mantenho no zero, web 6720. Gente, foi com essa livre. Gol no 601, solo 47, livre à direita no 219, boa tarde. Boa tarde, seja 1219. Solo Salvador, gol 1601, livrou. Gol no 601, prossiga táxi via taxiway Alpha, próxima à esquerda via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alpha, via Kilo para o pátio 3 e acusa o ingresso no pátio principal. Gol no 601. Sim, sim. Boa tarde, são 3567. Mantenha o ponto de espera. Mantém. Salvador, muito boa tarde, azul 4206, passo 230 para 1-0 na proa de mare. Azul 4206, vou ir na proa de mare, chegada mare autorizada. Desça via chegada mare para 2000 pés, ajuste no 008. Azul 4206, identifique. Identificou via chegada mare, desce para 2000 pés, ajuste 1008, azul 4206. Afirmativo. Está passando através da posição Judas, 4 milhas, permanece sob vigilância. Sim. Prossiga, Guardião 01. Sente. Autorizado ingresso, prossegue o táxi via pátio principal para o gate 07. Para o 07, 1601.